Caramba, e aí, Noriega? Liga o videogame, pô. Que CD você quer que eu ponha aí? É, bota o Tomb Raider. Não, Tomb Raider não, quero jogar Street Fighter. Tomb Raider. É o seguinte, então vamos parar com a discussão e gravar um podcast já. Isso, vai gravar que eu vou ficar jogando. Não vou deixar não. Bora gravar o podcast. E aí, esse podcast vai ser sobre o quê? É, pode ser, sei lá, filmes que viraram game, game que viraram filmes e essas coisas assim? É, pode. Mas Tomb Raider. Não, eu quero falar do Street Fighter. Vamos começar logo, vai. Beleza. Olá, você está no podcast MasmorraCast, podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorraerotica.blogspot.com. E hoje o assunto vai ser filmes que viraram games e games que viraram filmes. Então, eu sou a Angélica Hellish e eu já joguei muito PlayStation 1. E aí, vocês? Eu sou o Daniel, eu também jogo e já joguei muito PlayStation 1, computador. PlayStation 2 também? Também, claro, muito. E você, Mar? Olha, eu jogo mais no computador, né? Mas eu joguei alguma coisinha também. Não muito, não sou muito aficionado, mas, né? Mas assisti os filmes também dos jogos, pelo menos. Certo, então, a gente pode começar falando sobre qual? O antigo tem o que é o Mario Brothers, que diz que é um filme horrível, o jogo eu não joguei, não sei. Algum de vocês chegaram a jogar, não? Bom, Mario é clássico, né? Sim. Já do Super Nintendo. Quer dizer, quem não jogou Mario? Nunca jogou Mario? Eu não joguei. Nossa. Eu acho que o Mario, ele pega aqui aquela fase que a gente devia ter aí 12 anos, né? 11, 12 anos. Eu acho que todo mundo, quer dizer, quase todo mundo jogou pelo menos uma vez, né? Pra ver como é que era, né? Ou já viu alguém jogando. Sim, menos a Angélica. A Angélica não viu ninguém jogando ainda? Não vi ninguém jogando, gente. Tô me Nossa. Sentindo péssimo agora. Então, é o seguinte, tem um filme também chamado Double Dragon, que também virou um game, tá? O filme é de 93 e diz que é tosco até a morte também, não joguei, tá? Nossa. Então, o Double Dragon, o jogo foi um grande sucesso, foi um jogo muito popular, tal, e aí resolveram fazer o filme com um orçamento baixo e com aquele ator lá, o Mark Dacascos, né? Aquele... Pô, esse cara é do Lágrimas de um Guerreiro? É o cara do Lágrimas, cara... Combate, né? Lágrimas do Guerreiro. Esse filme é legal pra caralho. Fez a série do Corvo. Isso, fez. Corvo. Ou foi aquele Vicente Pérez, cara? Não lembro. O Mark Dacascos fez a série do Corvo, a série de TV do personagem do Corvo. Né? É, uh-huh. Certo, então, seguindo aqui. Só um minutinho, antes de tudo. Esse filme foi um fracasso estrondoso, o Double Dragon, viu? Foi, assim, um desastre total, tanto artisticamente quanto financeiramente, né? Só pra completar a informação dele. É um filme que eu também não lembro dele. Parece que ele rendeu, assim, a fortuna, olha só, de rendimento. Sim. Mais ou menos 2 milhões de dólares. Olha só que fantástico. Nossa. Né? É, você gastou quanto? Ah, bem mais do que isso, embora foi um filme barato também, não foi um filme muito caro, mas não deu pra pagar, acho que nem o cachê do Mark Dacascos, né? Caramba. Então, tem aí, famoso, esse é mais ou menos conhecido, tem o Street Fighter, né, o filme, que é de 94, esse filme é aquele que tem o Raul Julia? O filme tem o Raul Julia e o Jean-Claude Van Damme também, né? Sim. Ah, exatamente. É, então, esse daí é um filme que eu gosto muito desse ator, o Raul Julia, né, aquele que fez a Família Addams. Sim. Foi o último papel dele, né? É, ele fazia o Mr. Bison. Isso, exatamente. É, era o vilão, né, da história. Sim. Eu não assisti esse filme aí, não. Street Fighter é daqueles que eu fiquei evitando, assim. Tem os filmes que a gente evita, né? Esse daí tá na minha lista. Eu também não assisti, até porque eu não sou muito fã de Street Fighter como jogo. Mas a série eu até assisti. Ah. O Street Fighter 2, né? Porque eu acho que a Street Fighter 1 não tem muito a ver. O Street Fighter 1 é mais americano, né? O Street Fighter 2 é japonês. E tu acha mais legal o 2? O 2 é mais legal. O anime realmente é legalzinho, viu, do Street Fighter. Eu nem sabia que tinha anime, hein, cara. Tem mais de um, inclusive. Tem longa-metragem de animado também do Street Fighter. E logo depois, em 95, tem Mortal Kombat. Esse daí eu assisti o filme... E eu joguei o jogo, esse daí foi, esse daí eu joguei os dois. É, esse... Joguei pro PlayStation mesmo, se eu não me engano. Pode chamar Mortal Kombat de clássico, né? O jogo. O jogo, realmente. Agora, os filmes, nem tanto. São três. Diz que esse cara aí, esse diretor desse filme, ele é o mesmo diretor que fez o Resident Evil, cara. Então, aí uma coisa, o Paul W. Anderson, ele tem um contrato, né, com a Capcom, né, que é a produtora do jogo Mortal Kombat, não é? E Resident Evil, não é isso? Sim, é. Exatamente. E ele fez um contrato para fazer adaptações dos jogos. Tanto é que o Mortal Kombat 1 ele dirigiu, o roteiro dos filmes do Mortal Kombat 1 e 2 e dos Resident Evil, o roteiro é dele e tal. Ele dirigiu o primeiro Resident Evil também. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho assim... Ele foi o mais bem sucedido para adaptar videogame para o cinema, né? Os filmes dele são os menos ruins, eu acho, né? Não sei se vocês concordam. Eu acho... Resident ficou interessante. Resident Evil, vai, o 1, né? Bom, sei até lá. Porque ele não podia se adaptar, ele não podia se basear na história do jogo, então ele tinha que dar uma mudada. Pois é, não, principalmente porque, já que estamos falando de Resident Evil nesse momento, né? Eu joguei muito Resident Evil, cara, desde o 1, né? E é muito jogo de estratégia e tal, tem um ritmo bem lento. Não tinha como passar esse visual para um filme, né? E tinha que ter um roteiro mais dinâmico, né? Sim, até porque o jogo, se você correr com ele, você por exemplo, Resident 2, você consegue terminar ele em 2 horas cada CD. Esse daí eu gostava se você muito. Correr muito com ele, né? Isso é, se você não morrer nenhuma vez. Eu ficava até brincando, isso. Tinha um lance de trocar a roupa do personagem, né? Sim, se você não morresse, né? Tinha isso de habilitar os personagens secretos, o Hank, o Tofu. Imagine você brincar, você... Jogando com o Tofu, missão, né? Tô com o Tofu, né? Tofu pois só é. Com uma faquinha. Nossa, muito tosco, eu lembro desse. Os gráficos do PlayStation não eram lá grandes gráficos, assim, se comparados ao que tem hoje em dia, né, as plataformas. Mas, cara, eu gostava muito, meu, gostava. Tanto que, pra mim, eu acho que o próximo videogame que eu for arrumar vai ser de novo o PlayStation. O Daniel e a Angélica, os gráficos do PlayStation, eles, de certa maneira, eles não eram, assim, tão fantásticos quanto o do 2, etc., Mas a jogabilidade dele acho que conquistou o mercado por causa disso. Sim, né? Porque com era certeza. Maior do que dos outros consoles, né? Bem maior. Verdade. Né? Tanto que eu acho que as outras plataformas, não sei, eu acho que não fizeram o mesmo sucesso, né? Porque na época do PlayStation, o que, que tinha de plataforma? Na mesma época tinha o Sega. Sega Saturn e tinha o Nintendo 64. E o Sega Saturn, a Saturn deixou de fazer videogame e depois fez o Dreamcast. Que foi o Dreamcast, seria pra concorrer com o PlayStation 2. Só que foi um fracasso. Pois é, foi engolido pelo PlayStation também, né? 2, né? E era caro também, não? Era. Vem cá, o Xbox, ele foi lançado na mesma época que o PlayStation 1 ou não? Ele é posterior? Xbox, posterior. Acho que é posterior. Posterior. Com certeza. Bom, mas como esse é um podcast de cinema, vamos continuar aqui falando sobre filmes. Que tratam de game ou games que tratam de filmes e vice-versa. Então, Marcos, tem algum que você gostaria de comentar aí? Tá, não, ainda falando sobre, por exemplo, Mortal Kombat, eu achei os filmes divertidos. Eu não achei nada maravilhoso, assim, nada espetacular, mas eu achei que, comparado com os anteriores, o Super Mario, o Street Fighter, até que o Mortal Kombat foi um pouco mais interessante. Que o diretor desse filme, ele é um cara que ele tem uma mão boa para ficção científica, né? Ele tinha feito aquele O Segredo do Abismo, que até que é uma ficção com terror bacana, assim. Dirigiu também O Soldado do Futuro com o Kurt Russell, que também é um filme que eu acho até que é passável, dá para assistir. Então ele até que acertou a mão de certa maneira no Mortal Kombat. O filme tem um certo ritmo, é divertido. O Christophe Lambert tá muito engraçado, né? Tal. O Christophe D'Alembert, né? Eu não sei se ninguém, se alguém um dia imaginou que isso, em ver esse personagem interpretado por um cara meio vesgo, né? Ficou até interessante. Ele é meio estrábico. Vem cá, tem algum game baseado no Highlander? Será, gente? Tem game baseado no Highlander. Tem sim. Gente, quem estiver escutando aí, se souber de algum game baseado no Highlander e qual plataforma, avisa a gente, tá? Eu fiquei curiosa agora. Então, e tem um... Ou, por exemplo, um filme que vem é originado de um game, é aquele filme Doom, A Porta do Inferno. Eu assisti esse filme e achei até que bem divertido, assim. É um filme de aventura, ficção, né, Marcos? Com o The Rock. Com o Dwayne The Rock Johnson, né? E com aquele também ator que participou do Senhor dos Anéis, o Cal Urban, né? E tal. É, eu achei o filme... O filme é aquele negócio. É aquele filme de ação com bastante violência, né? O diretor é, se não me engano, é Andrzej Bartkowiak, uma coisa assim, é lá do leste europeu, o sujeito. E o filme tem um pouco cara desses filmes de terror. Ele tem um pouco de elementos de terror ali filmado no leste europeu mesmo, aquela sanguinolência e tal. É um filme meio cruel também, né? Ele é um pouco. Tem diferente. Um pouco de gore, né? Tem umas cenas assim. Eu só achei que vocês estão falando do Doom, é que quando você falou o nome em português, eu falei, poxa, que jogo eu tô falando? Pô, tu sabe, o Doom é aquele clássico, né, do game, caramba. O Doom é o clássico dos jogos em primeira pessoa, né? Sim, que fica arminha, né? É. Não é esse? John Romero, né, que foi o criador do jogo, o cara ficou milionário por causa desse jogo, né? E ele recebeu várias indicações, assim, pra fazer outros jogos no mesmo estilo, né? Tudo em primeira pessoa. Ah, eu gostava, achava legal. O pessoal fala que... Deixa as crianças violentas, né? Não, eu não. Eu já joguei todos os Dooms e nunca matei ninguém. Tá vendo? Olha lá, é a prova. Tá dando eco, hein? Tá dando eco. E de certa maneira, o Resident Evil, o Medal of Honor, eles devem um pouco ao Doom, né? Sim. Tá, tu jogou o Medal of Honor? Sim, mas isso daí não é baseado em filme, não. Isso daí não é só um game mesmo, né? Não, Medal of Honor é baseado num fato supostamente histórico, que seria a Segunda Guerra, né? Então aí eles enfiam várias historinhas, assim, de missão. Que tem bastante jogo baseado, né, na Segunda Guerra, né? Tem o Call of Duty, que também... Isso. Também é baseado na Segunda Guerra. É, Daniel, não sei se você... Por exemplo, você acha que, por exemplo, jogos como Medal of Honor, Call of Duty, eles também vieram um pouco na esteira do sucesso de uma série tipo Band of Brothers, o Resgate do Soldado Ryan? Você acha que, por exemplo, aí o cinema, a bilheteria que o Resgate do Soldado Ryan teve, impulsionou a criação desses jogos? Eu acho que sim. Tem que ver a época, né? Porque eu não analisei, eu não sei de qual época que é o Medal of Honor, por exemplo. Eles são depois do Resgate do Soldado Ryan. Tanto é que eu acho, e porque o Resgate do Soldado Ryan tem já umas cenas meio de tiro em primeira pessoa, inclusive. Você tá olhando pela ótica do atirador também, em muitos momentos do filme. Agora deixa eu comentar aqui sobre um outro game aí que eu joguei muito no PlayStation, cara, que é o Silent Hill. Vocês jogaram esse game aí? Ah, claro. Esse é outro clássico, né? Tu, Marcos? Eu joguei o Silent Hill, não muito, tal, mas é um game que eu gosto também, eu acho bacana ele. Essa coisa do bem isso, é tiro e terror, né, essa combinação é bem bacana. Ah, eu lembro que, caramba, quando eu jogava esse game, meu, tinha umas horas que do nada vai estar de dia e fica de noite, né? Sim, exatamente. Ele tem uma musiquinha meio tenebrosa e tal, e eu ficava com medo de jogar o game. Aquelas sirenes, né? Sim, e do nada ficava escuro, né? Tipo assim, nunca tinha visibilidade. Ou tava escuro demais, ele não enxergava nada. Ou tava a maior neblina, né? Ele também não enxergava nada. Ficava à busca da filha lá sem enxergar, né? Sim. Agora o filme, gente, em vez de botar um cara como protagonista, botaram uma mulher, cara, chamada Sim. Rose. E o filme Rose até. Oliveira. Rose o quê? Oliveira. Oliveira? Ai, caramba. Parece que sim. Eu acho que o nome dela é Oliveira. Nossa, é de Portugal, vai ver. Então. Então, eu lembro que eu já estranhei um pouco, achei esquisito esse lance de ser uma protagonista, sendo que o game era um homem, né? Que, tipo assim, ele sofre um acidente na estrada e a filha dele some do carro, né? Sim. Agora, não sei, o filme é legal, mas me deixou com aquela sensação, sabe, de fui enganada. Eu fui enganada. É que tem uma coisa, tanto Silent Hill quanto outros filmes baseados em jogos, eles meio que abandonam quase que completamente a história do jogo, né? Eles partem de um outro... Eles partem ali da ideia original do jogo, a ideia básica, mas mudam, às vezes, quase que completamente, né? Eu lembro que esse filme aí, ele é de 2006, o nome dele é Terror em Silent Hill. É, o filme até que é interessante pra quem nunca jogou o jogo, eu acho. Entendeu? E eu fiquei fascinada assistindo o filme. Eu não sei se aparece, não sei se o Daniel lembra. Lembra que tinha uma parte que o cara ficava no hospital e apareciam os enfermeiros zumbis? Ah, mas no, mas os enfermeiros zumbis, as enfermeiras zumbis? É, enfermeira, eles. Tem, mas tem no outro filme eles, isso aí? No filme Oi? Também tem? Tem, ela tem que passar no meio das enfermeiras. Isso, essa cena é legal pra caramba do filme, inclusive. Sim. Só que elas não são caracterizadas no filme exatamente como zumbis, são mais umas entidades, né, e tal. É, exatamente. É, são os fantasmas, né, sei lá, né. Mas tem um visual legal, as criaturas que o pessoal criou lá são muito interessantes, tem a velha bizarra também, né. Silent Hill sem velha bizarra não dá, né, que tem que ter aquela velha Gillespie, bizarra. Ah, Gillespie, né, a da Gillespie. É, a Gillespie. A velha Gillespie. Então, esse mas filme aí é daquele diretor lá do que dirigiu também, que você até gosta do filme, né, Angélica? Aquele o Combate, Lágrimas do Guerreiro e tal. É o Christopher Gans, dirigiu também o Pacto dos Lobos. E o Silent Hill, ele tem um lance, ele tem uma cara meio de terror europeu, né? Christopher Gans, se eu não me engano, ele é francês. Ou pelo menos começou, né, dirigindo filmes na França e tal. Eu acho foda esse filme Lágrimas do Guerreiro, Combate, muito bonito. Então, e tem o Hitman, que eu assisti o filme, mas eu nem sabia que era baseado num game, cara. Mas eu achei o filme uma merda. Se você observar, desculpe cortar, se você observar numa cena, ele vai pular, os caras vão invadir o apartamento dele, ele pula pro andar de baixo e explode, né? Aí tem dois molequinhos jogando Hitman. Certo, interessante. Eu não vou prometer que eu vou assistir de novo, porque eu não gostei desse filme, mas tudo bem. Agora tem um filme que a gente assistiu, né, Marcos? Não sei se tu assistiu, Daniel, chamado Max Payne. Sim. Ah, o Mark Wahlberg. Passou no Telecine recentemente. E aí, o que tu achou desse filme? O filme é muito louco. O filme é muito louco. Porque aí você começa a viajar naqueles monstros que aparecem quando os caras começam a usar aquela droga lá, né? É, o filme é uma droga. Vocês chegaram a jogar o jogo, Daniel e Angélica? Eu não, pô. Saiu pra qual plataforma isso daí, cara? Saiu pro Play 2. Eu até tenho o Max Payne 2. Mas agora, o jogo pelo menos é legal? Aí eu comecei a jogar. Porque assim, no jogo 2 ele tá sendo perseguido pela polícia, né? Agora eu não sei se tem aquele lado mais sobrenatural como tinha no filme. É, o filme puxou bastante pro sobrenatural e se centrou bastante nessa coisa também das alucinações provocadas por aquela droga, né? Sim, então, exatamente. Aquela figura dos anjos foi bonita, interessante, né? Sim, Eu deletei da minha memória, eu passei o... Mas, então... Angélica, é mais uma interpretação esquecível, né, do Mark Wahlberg, né? É, isso que eu ia falar, o cara tá péssimo, mas o cara vem errando já em alguns filmes, né? O cara não tá bem já há algum tempo, esse Mark Wahlberg. A última bomba que eu assisti dele foi aquele do M. Night Shyamalan, cara, Fim dos Dias. Porra, que filme filha da mãe esse daí, cara. Vocês assistiram esse daí, meu? Como que é esse Fim dos Dias? O último filme do M. Night Shyamalan. Shyamalamalamalayan. Ixi. Shyamalamalamalayan. É o filme. Posso só dar um adendo? Pode, dá um adentro e um afora também. O Fim dos Dias, ele começa bem e vira um socorro. Porra, a parte que o Mark Wahlberg começa a falar com uma planta de plástico é foda. Era pra sair da sala de cinema. Será que o Shyamalan ele vai conseguir acabar com o Avatar também? O que vocês acham? Cara, que medo, meu. Você falou assim uma coisa que eu sinto tanto medo. Que, cara, eu gosto muito do Avatar, cara. Eu acho tão legal esse desenho. Cara, na mão do M. Night Shyamalan, sei lá, meu. Tudo bem que eu acho que o cara merece o benefício da dúvida porque ele tem o corpo fechado. Então, eu queria só fazer um comentário, assim, de um filme que eu acho que seria interessante fazer em relação ao Silent Hill. Seria baseado no filme 4, no episódio 4 do Silent Hill. Vocês sabem a história do 4, do episódio 4? Como é que é? Ah, você diz do game, né? Game, é. O nome é chamado Silent Hill 4 The Room. Porque ele fica preso dentro de um quarto que foi onde viveu lá o assassino de Silent Hill. Caramba, deve ser legal, né? É, aí o espírito do cara quer voltar pro quarto. Então ele tá preso dentro do quarto, com várias trancas na porta, ele não pode sair de lá. A única forma dele sair de lá é através de um portal que aparece no banheiro. E aí ele vai ter que montar um quebra-cabeça, descobrindo que a vizinha dele é uma das possíveis vítimas. ele anda até pela cidade, mas é, só consegue sair pelo portal. Eu pensei que o game se passava no quarto, meu. Não, ele tem que voltar sempre pro quarto, né? E aí fica o cara querendo entrar pra poder descansar, porque o quarto é dele e o cara não sai. Não, na verdade, o que acontece... Não, é... O cara quer... O assassino lá de Silent Hill... Sim. Ele quer tomar o quarto de volta pra ele, entendeu? Só que ele tem que sair do quarto pra ver a cabeça pra ele poder sair do quarto. Porra, não, é que o roteiro do roteiro do game é foda, né? Porque o cara não sai do quarto e deixa o cara entrar, né? Sacanagem. Conforme você vai passando o jogo, o quarto vai ficando infestado de fantasma. Caraca, não, o visual deve ser legal, né, Daniel? Dá umas tremidas assim quando você tá jogando que você assusta, viu? Oi, pode falar, Marco. Aproveitando que você tá falando nisso, Daniel, não sei se você, nessas adaptações pro cinema de jogos... Uma das coisas que eu senti falta também é isso, dos roteiros, eles não contemplarem as várias fases dos jogos, não serem roteiros um pouco mais complexos e que mexessem com essa coisa das várias fases, etc. e tal. Os filmes não têm uma evolução, né, como o jogo tem, etc. É verdade. Fica decepcionante um pouco, né? Fica meio broxante até, eu diria. É, sei lá. Isso aí aconteceu, por exemplo, no Tomb Raider. Eu acho que o... Putz, meu, é um jogo tão legal. Eu joguei muito mesmo, cara. De ficar psica mesmo jogando o negócio. Mas não gostei dos filmes, sei lá. Eu achei que não conseguiram levar a magia que o jogo possuía pelo lance da arqueólogo. Descobrindo e tal, de uma maneira que interessasse. O que vocês acham? Vocês assistiram Tomb Raider, os dois? Sim, assistimos. Eu assisti. E aí, o que tu achou do Tomb Raider? Ah, eu achei, claro, não chega perto do jogo, mas a história não é... A história do filme não é ruim. É só que ela vai ter uma grande diferença em relação à história do jogo, né? Isso é inevitável. Talvez não tenham conseguido transmitir, né? E outra, eu acho que não tem como pegar um jogo que você vai levar horas e horas jogando e tu conseguir fazer uma história interessante mesmo em cima disso. Será que dá, Marcos? Então, é difícil mesmo conseguir fazer isso. Iguala, porque no jogo você tem aquela interatividade, né? Você tá dentro da ação, né? Você que enfrenta os inimigos, você pode morrer no meio do caminho, você se fere, você tem que se virar, né? Encontrar soluções para problemas. Um filme nunca vai conseguir te dar isso, né? Essa interatividade toda e essa adrenalina toda. Mas o Tomb Raider, eu acho que os caras tinham uma grande esperança que esse fosse o grande filme inspirado em jogo, né? Tanto é que pegaram uma mega estrela, que é a Angelina Jolie, né? Que eu acho que ela tem, assim, o porte físico, a imagem perfeita pra Tomb Raider. Só que ela ficou, durante o filme, com a cara de paisagem tão grande que ficou difícil, né? Só fazendo bico. Fazendo biquinho. A Lara Croft não faz bico, né? Enfim. Mas os dois filmes, um é do Simon West, né, que é um diretor aí de filmes também de ação. O segundo é daquele diretor Ian de Bont, que ele é especializado em filmes de ação... filmes de ação, assim, meio medíocres, eu acho. Velocidade Máxima 2 é dirigido por ele, se eu não me engano. Umas bombas aí, né? É, não gosto. Mas o filme ajudou a projetar, por exemplo, o Gerard Butler, né? Que ele foi o coadjuvante, né? Foi o par romântico dela no segundo filme, né? Gerard Butler... E é um cara que tá aparecendo mais do que Angelina Jolie hoje em dia, né? Mas eu achei o primeiro... Glória Maria pegou. Dizem que pegou, né? Isso é loucura, isso é infame, isso é Esparta, né? Só pra finalizar, não querendo te interromper, eu até que eu achei o primeiro filme divertidinho, tu não achou? O primeiro eu acho que sim, o segundo não deu. Não, o segundo não deu pra engolir mesmo, viu? Foi difícil. Não, pior que eu fui numa seca pra assistir esse filme, porque como eu joguei muito game, eu falei, caramba, não acredito, o game que eu gosto tanto vai virar um filme e tal, mas mesmo assim, é um filme que é aquele filme que você assiste uma vez. Se você for assistir a segunda vez, você já sabe, ele não envelheceu bem, Tomb Raider. De sessão da tarde, né? E olhe lá, assim. É, sim. Então, eu até a chamada na sessão da tarde podia ser algo do tipo, né? Essa aventureira da pesada vai se meter numa grande encrenca tentando pegar o tesouro não sei qual, né? Com aquele dublador, né? Essa vai ser uma grande confusão. Tu assistiu comigo aquele fã-filme da Tomb Raider, lembra? Ah, não gostei disso também, cara. Achei uma merda. Pô, eu não gostei, sinto muito. Fã-filme. Caraca, o fã-filme legal é do Lobo, cara. Vem cá, tem videogame do Lobo? Não sei, mas se tiver, alguém fala. Eu acho que não. Não tem. Porra, ia ser um videogame mó legal. O lobo é mó... sai matando todo mundo. Mas tinha que ser bem gore, né? Com certeza. Especial paramilitar de Natal com o lobo. Mas eu acredito que se tivesse, seria do ponto de vista... o cara que vai matar o lobo, por exemplo. Ah, eu não ia querer jogar, cara. Sacanagem. Por quê? Legal o lobo matando. É, mas é que ia precisar de muitos extras pro lobo matar, né? Porque o cara é meio sanguinário. O lobo, é. Né? Então, o Marcos, tu queria o Marcos ia falar, Daniel, nesse momento. Não, eu ia perguntar pra você. Não, Ai. Se vocês viram os quatro filmes aí do Final Fantasy, pra gente continuar o assunto... Final Fantasy era o próximo filme que eu ia comentar. Pode falar. O primeiro filme, que foi a animação, eu acho que todos foram animação, né? Tudo animação. Foi aquele que não é baseado em história nenhuma dos Final Fantasy, que foi um filme que causou um prejuízo enorme pra Squaresoft, né? Certo. Era um prejuízo de 120 milhões... Porque ele era uma animação meio desanimada, né? Muito bonito visualmente, mas... A história, você não consegue se fixar num dos personagens, até porque ele não era um personagem de nenhuma das histórias de Final Fantasy. Diferente já dos outros filmes, como o Final Fantasy VII e o Advent Children, que é baseado no cult dos Final Fantasy, que é o Final Fantasy VII. Pois é. Você sabe que eu até que eu gostei do 7, eu achei que esse daí tinha um ritmo de ação melhor e tal. Eu até que achei bacana o Final Fantasy. Não, esse 7. Sim, esse sim realmente é bom, tá? Agora. Mas é porque tem aquele lado dos personagens que já são amados. Da história que já é amada, né? Agora, o primeiro filme Final Fantasy não tinha uma história assim que as pessoas já conhecessem e falassem assim, ah, conheço a história, conheço o personagem, quero ir lá ver. Então eu acho que por isso foi uma bomba, porque eu queria assistir esse filme, quando eu assisti foi uma decepção total. Ó, quem gosta do filme são os ambientalistas, né? Tem um pessoal do meio ambiente assim que gosta, porque ele tem uma mensagem meio ecológica, né? No, sim. Na história. E você, Angélica, você assistiu esse filme, Final Fantasy, o primeiro? Então, eu assisti o primeiro, tá? A animação é muito bonita. Mas eu acho... Ó, não sei, Daniel. Esse jogo tem uns gráficos meio sacais, né? Porque, tipo assim, o filme tem uma animação muito linda, né? Sim. E o jogo é uns bonequinhos minúsculos, é ou não é? Ah, mas o Final Fantasy foi evoluindo... Se você pegar o primeiro Final Fantasy, que é lá pro Super Nintendo, e você pegar o último Final Fantasy pro Play 1, que é o 9, uhum. Você vai ver uma evolução de gráfico enorme. Ah, legal. Eu não vou meter o pau, então, que eu já sei que o Daniel gosta. No Final Fantasy VII, eu até reconheço que algumas pessoas ainda criticam o gráfico, que chamam os personagens de personagens cabeçudinhos, tá? Só que não dá pra negar que a história é boa, tá? A pessoa que, por exemplo, vê a Aedes morrendo lá e não chorar, meu, o cara não tem coração. Tem que entregar a carteirinha de humano, né? Tem que renovar. Vai lá e ela tá lá numa boa, de repente ele vai lá e mata ela. A cena é chocante, sabe? Então não tem como você ver a cena no jogo, até porque você se apega a ela como personagem. Bom, eu acho que também é interessante destacar uma coisa nesse filme do Final Fantasy, né? Que a tecnologia que foi utilizada nele, né? Que você usa, você pega atores humanos e eles usam aquela roupa que faz a captura dos movimentos, etc. Sim. Depois as texturas, né? Tudo é trabalhado em computação gráfica. Essa tecnologia foi desenvolvida, terminou de ser desenvolvida para esse filme, né? Ele foi o primeiro a utilizar essa tecnologia da maneira que eles utilizaram, construir o filme inteiro com isso. E aí, isso depois, aquele episódio lá do Animatrix, né? O primeiro episódio do Animatrix foi usado com essa técnica. Outros filmes como Expresso Polar, o próprio Lenda de Beowulf, ele acabou sendo o pioneiro de uma série de filmes que usaram essa técnica, né? Então, pô, Daniel, tu jogou esse jogo do Beowulf? Não joguei. Esse daí saiu pra o quê? Pro Play 3, é isso? Puxa, eu não tenho certeza se saiu pro Play 2. Deve ter saído pro Play 2. Esse daí eu tinha curiosidade de jogar esse jogo aí, viu? Tava dando uma pesquisada por aí, cara. Porra, vocês sabem aquele filme O Grito, né? João. Sim, aham. Uh-huh. Pô, saiu um game pra esse filme aí, cara. Imagina quem assistiu esse filme, tem aquela japonesa toda se torcendo, né? Imagina e saiu pro Wii, cara. Imagina se eu não quebrava esse controle aí tentando matar essa desgraçada, essa mulher feia. Né, Marcos? Que medo. Vixe. Ah, mas o jogo deve ser interessante, viu? Se for, dificilmente vai ser tão bacana quanto o filme, tão assustador quanto o filme, né? Mas... É, não sei, eu tava olhando os gráficos aí, depois eu coloco aí no post. Meu, é, os gráficos são bem tosquinhos, viu, desse game aí. Mas eu acho que pra quem tem o Wii quiser conhecer, né? Eu não tenho o Wii, nem o PlayStation. Ai, saudade do meu PlayStation. É, o Wii, quem sabe um dia eu compre, mas por enquanto, fora do orçamento. Tá caro, né, o Wii, né? Tá caro, né? Play 3 também tá caro. Tá tudo caro, tá tudo caro. Tá. Aí aparece aqui uma foto aqui no site, tá assim, ó. É uma foto de você chegando com uma lanterninha e você não, o personagem que tá jogando, né? Tá lá, a japonesa lá, toda a cabeça torta, cabelão no olho e ela tá escrito assim, uma legendinha embaixo. Me ajuda a achar as minhas lentes de contato? Cara, agora essa imagenzinha que tem da lanterninha já me lembrou o Silent Hill aí, chupinharam. Mas tem uma coisa também, o Angélica. Tu que, por exemplo, viu o Grito, etc. Porque o Grito é um filme assim que você. Que o a gente, né, fica num ponto de vista meio passivo. Que os personagens vão, são simplesmente mortos, né? Tem aquele suspense, aquele medo do que vai acontecer e são mortos pela monstra lá, pela fantasma e tal. Como é que eu faço pra você fazer um jogo interagindo com isso, né? Eu também não sei, cara. Eu acho que deve ser um jogo assim que você fica pesquisando, né? Algumas coisas, porque é meio esquisito, entendeu? Eu Será acho. Será que tem como você escapar ou no jogo você acaba inevitavelmente sendo morto por ela também, que nem os personagens do filme? Ah, eu acho que tinha que morrer no final do game, porque nos filmes... Tipo assim, se tu não morre nesse filme, morre no outro, cara. Tem que morrer todo mundo com a maldição da japonesa torta. Agora, Marcos... Essa daí, se o Marcos pudesse, ele arrumava esse game, cara. Meu, vai sair o game do Anticristo, cara, do Lars von Trier. Já pensou se é pro Wii, cara? Já pensou? Protejam sua genitália, meu. A mulherada que for jogar, cuidado com não vão usar tesoura, né, na hora de jogar o jogo, né? Não, mas eu acho que isso daí é o seguinte, complicado fazer um jogo a partir de um filme desse, né? Primeiro que esse tipo de filme, ele não é bem uma coisa de consumo de massa, né? Então, se os jogadores ficarem limitados às pessoas que foram ver o filme, não vai vender muito esse jogo, né? Então, eu não sei no que pode sair disso daí. Algo talvez tão estranho e absurdo quanto o filme, né? E ruim, né? Eu acho que não vai pra frente, não. Eu acho que não. Eu não sei nem se... Será que esse boato é verdadeiro, Angélica? Ah, vai saber. Eu fico consultando esses sites malucos aí que só dão informação errada, meu. Mas os caras, ó, é baseado aqui na UOL, cara. Qualquer coisa a culpa é da UOL, falou? Vê se vai ter a raposinha no jogo. A raposinha seria legal, ela falando que o caos domina. Ixi, não vou nem falar. Mas eu acho que até o nome do jogo, ele limita um pouco, assim, quem vai comprar, né? Porque, por exemplo, o pai não vai... Ah, não vou comprar esse jogo pro meu filho. Olha o nome do jogo. Ah, cara, não, mas tem certos games, meu, são que nem os graphic novels, os HQs. Meu, o pessoal tem que saber que não é pra criança o negócio. É que, não sei, já que a gente entrou nesse assunto, vocês acham que tudo quanto é game, graphic novel e quadrinho, é pra qualquer idade, gente? Tem coisa que é totalmente pra adulto, né? Não, tem muita coisa aí que tem que ter um limite. Não pode ser pra qualquer um. É, eu acho que tem coisa que o adulto, por ele já ter a personalidade mais formada e ter um certo discernimento, nem todos os adultos, né? Ele encara aquilo como uma diversão, como um escapismo. E a criança, dependendo da idade, ela talvez tenha que querer imitar aquilo, né? E aí isso é muito perigoso mesmo. Não, mas eu queria dizer o seguinte. Por exemplo, tem gente por aí que acha que pessoa que tem mais... vai acima dos 30, vai, por exemplo. Se estiver jogando videogame, é retardado. Se ler quadrinho, é retardado, porque ficar lendo quadrinho e ficar jogando videogame. Exatamente. Tem coisa que não é pra criança mesmo, não é pra adolescente mesmo. Tem conteúdo desde linguagem extremamente obscena até violência explícita. Enfim, coisa que realmente não vai fazer bem pra formação da cabecinha de criança nenhuma, né? E não vai gerar bons adultos isso daí. Tu acha que aquele jogo Silent Hill, por exemplo... Que saiu esse filme e tal, ele é um jogo que dá pra criança jogar? Eu acho que não tem nada a ver criança jogar um jogo que nem Silent Hill. Porque é um jogo violento, entendeu? Aparece um monte de zumbi que o cara tem que ficar atirando. Tem uma hora que ele tem uma espécie de uma chave e tal, que ele tem que dar ali no zumbi, na cabeça, pra arrebentar a cabeça do zumbi. Eu acho que, tipo assim, e o pessoal tem que rever esse conceito, né? Porque eles acham que o adulto, ele não joga videogame, faz parte da maturidade a pessoa não jogar videogame, a pessoa não assistir animação, a pessoa não curtir uns quadrinhos. Pô, e no Japão isso daí já é uma coisa comum, é uma coisa até banal. Por exemplo, pra citar os mangás, né? Que é uma coisa que todo mundo lê, Daniel, tu sabia? No Japão? Não, todo mundo mesmo. É, até tipo assim, que... tem mangá de tudo quanto é gênero, cara. Sim. Não, muito legal. Aqui eu acho que o pessoal estranha um adulto ler gibi, porque aqui nesse país os adultos não leem nada, né? Então a pessoa estranha você ler qualquer coisa, né? Infelizmente. Não lê nem bula de remédio. Bom, isso é maldade, falar isso, é generalizar, não, mas, né? Mas é, a situação da leitura no Brasil, ela é desesperadora. É desesperadora. E por incrível que pareça, as pessoas, parece até absurdo dizer isso, mas as pessoas vão lendo menos à medida que a faixa etária vai subindo. Né? Parece que entre o pessoal que está entre, vamos dizer, 18 e 30 anos, é um pessoal que não lê. É uma coisa terrível, né? Mas... Pois é. Vamos deixar esse assunto de literatura quando a gente for fazer um podcast sobre livros que se tornaram filmes, por exemplo, né? Não, sim. Mas tá certo, isso aí é válido, eu gostei. Pra gente não filosofar muito, o jeito é a gente dar uma trocada, né? Senão a gente começa a se revoltar, que grunhar. Aliás, a gente precisa ainda, antes que, enquanto a gente ainda tá em tempo hábil aqui, falar dos filmes que viraram game, né? O que a gente então, falou pouco ainda. Sim, tem uma listinha aqui, posso? Opa, pode. Manda ver. Bom, série James Bond 007. Teve James Bond 007 Quantum of Solace. Depois, eu lembro que pro 64 tinha o GoldenEye. Chegou a jogar, a Angélica? Não, pior que não. Não joguei, não. Primeira pessoa, era bem legal. Eu joguei o Missão Impossível, eu acho. Missão Impossível também é outro, né? Que não tem na minha listinha aqui. As Crônicas de Spiderwick. Teve o jogo sim, né? Mas vem cá, o Crônicas de Spiderwick, ele é o jogo depois do filme? Ou é o contrário? Depois do filme. Com certeza, porque... Ele foi baseado no filme. O sucesso do filme, né? É. É legal esse filme aí, por sinal, é infanto-juvenil, é legal. Um filme que eu tenho certeza que vocês alugaram várias vezes, assistiram várias vezes, quero dizer isso, é Disney High School Musical. Nossa senhora. Olha, por incrível que pareça, eu já assisti várias vezes mesmo, viu? Uhum. Não, é sério, porque, né, quem tem criança em casa na fase pré-adolescente já assistiu, cara, porque como é que você não vai acompanhar um negócio desse? Mas eu acho que podia ter um jogo de tiro em primeira pessoa com o Zac Efron de algo. É uma ideia que eu tô lançando aqui, se alguém quiser. Ia tirar bastante. Não sejam malvados. E outro pra tirar a roupa da menina lá, que gosta de tirar roupa. Quem gosta de tirar roupa? Ah, é uma aí do High School Musical. Ela também apareceu, saiu na internet fotos dela sem roupa. Opa, não é da Miley Cyrus não, né? Não. Na Hannah Montana, do High School mesmo? Do par romântico lá, do Zac Efron. Ah, então é aquela do cabelinho preto lá, porque eu tô por dentro do High School Musical, cara. Eu já assisti tudo aí com a minha filha. Bom, seguindo a lista. Sim. Beowulf, que a gente já comentou um pouco anteriormente, né? Esse bem que eu queria jogar, caramba, que raiva. O filme já tem cara de videogame, né? Então não precisou nem adaptar muito, né? Indiana Jones. Opa, esse aí eu nunca joguei. Ah, esse daí eu acho que eu joguei o precursor dele, cara, no game. Porque se tu quer saber, tem um game antigaço, meu. Não sei se é pro Atari. Que tinha um personagem tipo Indiana Jones. Ah, mas você tá falando... Acho que é Pitfall, cara. É, você tá falando do Pitfall. Não lembra um pouco Indiana Jones? Lembro. Mas, Daniel, esse jogo do Indiana Jones, ele saiu após qual filme? Olha, eu sei que é pro Play 2. Então é depois do terceiro filme, né? É uma coisa mais recente. É na onda, acho que é aí do filme novo do Indiana Jones, né? Do Reino da Caverna de Cristal. Provavelmente, eles não colocaram o nome completo do filme aqui. Pois, P-Movie, que é o jogo da Belinha, né? O filme da Belinha. Ah, os da Disney, todos com certeza saíram games depois das animações. Porque, não é nem Disney, né, B-Movie, mas eu acho que tudo que é infantil, pode perceber, logo em seguida já sai o game, né? Sim. Pena que não fizeram um jogo do Seinfeld, né? Porque podia ter saído junto com o B-Movie, né? Nossa, meu, Seinfeld é legal, mas tá aí um... Como é que ia render um game isso daí, cara? Só se fosse totalmente focado no, né, naquele Kramer, que é louco, aquele amigo dele lá, porque sim, senão... É. E aquele carequinha lá, só, que vinha aprontando também, né? Eu adoro, ó. Esse Kramer aí é foda, esse Kramer aí. É engraçado pra caralho. O jogo B-Movie fez sucesso ou foi um fracasso igual ao filme? Eu acho que foi um fracasso. Eu não sei, eu nem joguei. Saiu pra qual plataforma isso daí? Ah, não, não fala, mas eu acho que saiu pra Play 2. É, agora tudo sai pro Play 2, né? Eu vou, tudo bem que eu ainda vou arrumar meu Play 1 de novo pra jogar. As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian. Caraca, isso é uma merda no filme. Não precisava ter acontecido. Olha. Eu fiquei meio pé da vida porque eu li o livro, né, cara? E o livro é mó legal, que ele conta a origem daquela feiticeira branca, né? Sim. A maneira... Se origina até o lance do armário, né, tal. É uma história, assim, legal do C.S. Lewis. Eu acho muito bonita. Então, na escola tem um pessoal lá, tem um rapaz lá que... Ele tem o livro. E como eu ia ficar em horário vago lá, que eu sou dispensado de aula, sim, ele deu o livro na minha mão pra eu começar a ler. Só que eu acabei não lendo, até porque o livro é enorme, né? Aí ele falou pra mim que são várias histórias no livro e que os filmes são baseados no parte 2 e na parte 4 do livro. Sim, verdade. Pois é, mas... Espero um dia poder ler. É. Bom, legal, legal, legalzinho. O livro é legal, recomendo. Filme não. É, a franquia do Narnia não deu muito certo, né? Eles esperavam que na esteira do Senhor dos Anéis eles fossem também, né, ter um sucesso parecido ou ganhar uma tanta grana quanto, né? O Alden Media embarcou junto com a Disney nessa... Mas acabou não tendo... O Príncipe Caspian teve uma bilheteria também menor do que o primeiro no Crônicas de Narnia, que até que foi bem. E a terceira parte aí tá sai, não sai, né? Nossa... Que não saia, por favor. Tem um desenho, agora... né, do Crônicas de Narnia. Você chegou a assistir? Dirigido por aquele Bill Melendez e tal. Até que o desenho é bonitinho. Lembra que passava na TV? Não, não assisti. Caramba. Não vi. Não. Eu sei que tem um desenho antigo, meu, do Crônica do Isso, Narnia. Isso, esse mesmo. Ah, mas eu assisti, mas faz muito tempo, eu não lembro. Agora o que eu lembro do primeiro, dos Crônicas de Narnia mesmo, é que eu gostei muito daquele personagem lá do... Que é uma espécie de Pan, né, que é o cara lá com os cascos e tal. Eu achei mó legal. Eu acho legal esse ator, é, por sinal. Não é só porque ele é bonitinho, não. O James McAvoy, né? É, eu acho o James McAvoy assim... É, o Crônicas de Narnia serviu pra um pouco também pra o McAvoy aparecer, né? Acabou lançando ele também. Procurado um quadrinho do Mark Millar e desenhado pelo J.G. Jones, tal. É uma série que com esse personagem mesmo, tal. Que publicaram 2 números no Brasil, depois não publicaram mais, né? Vem cá, eu queria saber, Daniel e Angélica, vocês que estão bem mais, né, do que eu por dentro dos jogos. Tem videogame do Riddick, daquele personagem do Eclipse Mortal e da Batalha de Riddick? Eu acho que tem. Cara, esse aí, putz, eu adoro esse filme. É que eu acho que esse o roteiro do filme, o universo que o filme cria, ele é assim um roteiro de jogo de videogame praticamente pronto, né? Próximo, Kung Fu Panda. Ai, caralho. Também não conheço. Eu gostei do filme. O filme eu achei bem, bem bacaninho, o Kung Fu Panda. E o jogo, você jogou já, Daniel? Não, não joguei. Então, vai lá. Vamos lá. Transformers. Mas esse Transformers tem um jogo inspirado na série antiga, no anime? Não, é baseado no filme. Caraca, vem cá, gente. Tudo que saiu em filme aí tem jogo, é ou não é? Fala a verdade. Ou uma boa parte. É. É, então é whatever. Será que essa coisa do por exemplo, de eu lançar um filme e eu saber que vai ter depois, ele vai ser aproveitado por um jogo, isso já tá começando a influir no roteiro do próprio filme? Já ter ganchos pra eu ter um jogo inspirado nele? Ó, o que eu acho é o seguinte, eu acho assim, Marcos, é que qualquer produção que os caras façam de filme, eles vão tentar lançar um game, cara. Porque eles vão querer ganhar grana com outras mídias, meu. Entendeu? Seja... Por exemplo, pra te dar um exemplo assim. Tem filme que, tipo assim, não é roteiro original. Não é nem baseado num livro, nem nada. Mas os caras lançam depois o livro, baseado nesse roteiro. Eu acho que é que nem... O game é a mesma coisa. Se for um filme, seja animação ou... Não, porque não dá pra fazer uma história dramática, por exemplo, entendeu? Mas eu acho que qualquer gênero, assim, mais aventura e tal, vai rolar um game, né, Daniel? Sim. Eu acho que é assim, funciona assim. Os caras vão tentar ganhar dinheiro de qualquer jeito. É que nem a Disney, cara. Tudo que a Disney lança, meu, em animações aí e tal, ou a Pixar, vai sair tudo no mercado, cara. Você possa imaginar de copos e agendas e sei lá mais o quê. Isso daí, na verdade, é bem... Já é uma coisa segura. com certeza. Próximo filme, Iron Man. Iron Man, também. Iron Man, que é um clássico antigo, desculpa cortar. É um clássico antigo, tem a música do Black Sabbath, né? Maravilhosa. Que era a música que eu tocava no ensaio, quando eu tinha banda. Que é a única música que eu sei tocar inteira. Homenagem a você, eu vou colocar nesse momento essa música. Pode deixar. Okay. Bom, comentem sobre o Iron Man jogo e o filme. Bom, o que eu vou comentar do jogo é que eu nunca joguei, porque saiu pra PlayStation 2, correto? Ou 3? Foi. E o filme eu gostei pra caramba. Eu achei muito legal, né, Marcos? Eu achei o filme divertido e tal, bem, muito bem produzido, efeitos especiais assim de primeira. De certa maneira, eles até que foram mais ou menos fiéis assim à origem do Iron Man, do Homem de Ferro e tal. Gostei do Robert Downey Jr., né? Eu acho que o filme se deve muito também à figura dele, a presença dele ajudou a segurar também o filme. Agora, não joguei o jogo, mas se for bem produzido, deve ser divertido, porque também é outra história que parece que foi pronta para se criar um videogame em cima dela. Já pensou você ter uma armadura, né, que permite você voar, atirar, enfim. Dá para fazer um jogo até em primeira pessoa se brincar, né? Bem interessante. Outra coisa, assim, em relação ao filme Iron Man, se você olhar o Iron Man e colocar do lado o último Hulk, você vai ver uma certa semelhança nos dois filmes. Ah, é? Qual que é? É o você Hulk viu de borracha? Que sempre vem um monstrinho maior, o inimigo é maior que eles. Sim, né? Fica um bagulho meio Godzilla, né? Sei lá. Por exemplo, o cara cria uma armadura maior que a dele pra eles poderem brigar, né? E o Hulk, o cara lá que se dopa lá pra ficar mais forte, também fica maior. É uma... Que é o ator. Eu nunca imaginaria em ver o Tim Roth fazendo um vilão em filme de super-herói, ainda mais no Hulk. Até que esse Hulk 2 é legal, cara. Eu acho que prefiro esse ao 1, aquele primeiro. Com certeza, eu achei mais legal. Mas esse ator também, que ele faz o protagonista, qual é o nome dele, Marcos? Edward Norton. Pô, esse cara é ótimo também, é o cara que fez o Clube da Luta. Esse ator é um ator legal pra caramba. Eu acho até que ele é um barato, que ele é aquele magrinho, que ele não parece assim, ele vestido, mas o cara é meio fortinho, né? A gente fica assim, caramba, escondeu isso tudo da gente. Então, é porque também o primeiro filme foi aquele Eric Bana, que foi o personagem, né, do Bruce Banner. Mas é que é mais difícil a gente enxergar no Eric Bana, porque o Bruce Banner é um cara frágil, né? E o grande lance é o cara frágil se transformar naquele monstro super poderoso que é o Hulk. Mas é difícil enxergar a fragilidade no Eric Bana, porque ele é um cara grandão, forte, interpretou vários personagens aí heróicos, né? Então tá mais fácil o Edward Norton convencer também. É um ator menos limitado, eu acho, também, do que o Eric Bana, né? O Eric Bana, ele é um pouco limitado, sim. Ele tá bem no Troia, né? Talvez o personagem dele do Troia seja uma das poucas coisas legais ali no filme, né? Eu acho que ele podia se chamar Eric Banana também, né? Mas tudo bem. Alguém jogou o jogo do Conan? Não. Tem? Não. Então, deve ter pra alguma plataforma antiga aí. Ah, que legal. Esse aí eu queria jogar. Não, mas é que vai sair um jogo... Tem uma série de games novos do Conan... que vão sair aí, acho que já tá para sair, e isso já casado com o lançamento em 2010, agora que vai ter do filme novo do Conan, né? Nossa, vai ter um filme novo do Conan, meu? Parece que agora pro final de 2010 ou início de 2011 vai ter o novo filme do Conan e tal. O mesmo diretor, parece o mesmo diretor do X-Men 3. Nossa, sei lá o que esperar disso, né, Daniel? Dá um medo, né? Porque, olha, podem meter o pau no Arnold Schwarzenegger, mas o Conan 1, cara, o 2 é bem legal. Eu acho muito show outra pessoa fazer. Aliás, vocês repararam, gente, que tá um revival aí de todo mundo fazendo refilmagens, né? Sim. O que aconteceu com a imaginação dos caras, né, gente? Sei lá. Eles querem pegar um nome que já deu... E de novo, e de novo, e de novo. Pois é, o estúdio, né, e os produtores, eles visam, claro, o lucro, né, recuperar integralmente o dinheiro investido em qualquer coisa e multiplicar essa grana. Então, se eu invisto em alguma coisa que já fez sucesso, que já rendeu dinheiro, eles acham que o investimento tem um risco menor, né? E já aí a gente fica com essa comida requentada até não se sabe quando, né? É, porque aí você supõe que, por exemplo, aquele nome já tem um número leal de fãs, né? Então, você relançando mais edições daquilo lá, esses fãs vão continuar participando e que virão novos. Mas vem cá, vocês acham, Angélica e Daniel, que, por exemplo, essa coisa da gente fazer, de ter filmes inspirados em videogames e vice-versa, né? Games inspirados em filmes e tal... Agora, falando especificamente dos filmes, né? Vocês acham que essa coisa de filme inspirado em game, agora no futuro, vocês sabem de algum que está sendo feito? Ou vocês acham que cinematograficamente falando tem futuro isso? Vai ainda gerar bons filmes ou não? Isso é uma moda que vai passar? Bom, eu acho o seguinte, ó. Os games que são baseados em filmes, por exemplo, né? Para começar. Eu acho assim, que quem curtiu o filme e tiver, né, dentro dessa plataforma... fatalmente vai querer jogar o game, né? Se curtir jogar, né? Mas eu não acho uma coisa legal, não. Pra falar a verdade, eu... Veja bem, é um lance meio estranho isso daí. Eu não acho bem legal. Eu acho que, vamos supor, um filme que fez sucesso, a pessoa fazer um game, a pessoa sabe que ali vai ter alguma fonte de recursos a mais, né? Agora, não sei, não trabalho que dá... Não acho confiável. Vamos dizer assim, tipo assim, pegar um filme... e fazer um game ou um game fazer um filme. Eu não acho um canal muito legal. Alguns deram mais certo, talvez, né? Resident Evil, por exemplo. O Tomb Raider, eu não sei exatamente quanto é que foi investido e quanto foi retirado de grana no final. Não sei dizer. Mas eu não acho legal. Vocês vão me matar, né? Porque eu sou foda. Não, eu acho que quando o filme... O jogo é independente do filme, o jogo até fica bom. Agora, quando ele vem depois de um filme, por exemplo, citou vários filmes aqui, já, vários filmes que viraram jogos. Qual, apesar de não ter jogado nenhum desses aqui, qual filme que teve um jogo logo, que saiu logo depois que você falou, nossa, esse jogo é bom? Não sei, porque não... Olha, meu, eu sou tão atrasada nisso daí. Ó, a única coisa que eu joguei, pra falar a verdade, é, a gente nem chegou a comentar, cara, chegamos e foi rapidinho. É que na época quando eu tinha o PlayStation, cara, eu cheguei a jogar aquele Evil Dead que tinha pro PlayStation. E o jogo é legal também, os gráficos são bem fraquinhos e tal, mas o jogo é divertido, eu gostava, sempre gostei muito desse filme, né? Mas é aquele lance, né? Que nem você falou, quando o jogo é totalmente independente do filme, talvez funcione mais e tal. O que eu acho uma pena, na verdade, hoje em dia, o que tá acontecendo, é o pessoal, sabe, eles só faturarem com coisas assim, coisas que já foram usadas de outra maneira. Ou, tipo assim, o cara pegou um tremendo num game super, hiper famoso e fez um filme. Entendeu? Eu não sei se isso daí é originalidade, né, Marcos? Isso não é querer aproveitar a ideia ou o sucesso de alguma coisa e tentar ganhar mais uma grana em cima. Por isso que acaba nem sempre gerando, né, produtos muito bons, né? O cara teve, por exemplo, tem um game, o cara tem ideia original de um game, desenvolve. É uma coisa que o cara tem um comprometimento ali. Quando vai um diretor fazer um filme em cima daquilo, por ordem do estúdio e tal, o cara não tem aquele envolvimento com o projeto, não é uma ideia dele que ele tem vontade de desenvolver e fazer o melhor, assim. Então acaba sendo aquela coisa meia boca, né? Não tem jeito. Eles até tentam inovar, né? Que nem vocês falaram aí do Max Payne, né? Que o jogo vai pra uma linha, mas o filme já é mais... vai mais pro paranormal, assim, pro sobrenatural e tal, mas eu mesmo assim não achei legal. Pra falar a verdade, eu acho que o que tem sido feito de filmes baseados em jogos ou vice-versa não tem sido muito legal não, né, Daniel? É, a maioria é fracasso. Eu acho que se fossem animações, né, eu acho que até rolava, porque animação é um vale tudo, né, meu? Mas filme, aí tu tem que pegar um ator, aí tem que ser aquele ator super famoso, né, pra poder já ter aquele rendimento. Então, acho que não rola muito, não. Agora, falando nessa coisa de games, de filmes que viraram game, o pessoal até que fala bem dos games do Senhor dos Anéis e do game do Poderoso Chefão. Pô, deve ser legal. Você chegou a jogar algum, Daniel, desses dois? Eu tenho o Poderoso Chefão. Eu acho que é o... Eu tenho um. E aí, tu gostou? É interessante. Mas é aquilo, né? Você, na verdade, você vai ser um... Você vai entrar na família da máfia, né? Sim. Então você tem que intimidar as pessoas... cometer pequenos delitos, sabe? Opa! Então, quer dizer, ele colocou alguma novidade, assim, em relação ao que era o jogo, ao que era o filme, né? E uma vantagem em relação a outros jogos que viraram, que eram filmes, que vieram de filmes é que eles não foram lançados assim na crista da onda do filme. Por exemplo, Poderoso Chefão é um filme assim que... É antigo já, né? Saiu um filme antigo, então eles não tiveram aquela pressa de fazer um trabalho assim, ó, o filme tá sendo lançado, a gente precisa, temos prazo pra entregar o jogo. Então eles tiveram um tempo, um ótimo tempo pra trabalhar o jogo, pra fazer, pra trabalhar a trama, pra trabalhar a jogabilidade. Sim. Uma coisa que eles pecam muito em relação a jogos que vieram de filmes é isso, eles fazem tudo apressado, então a jogabilidade geralmente é ruim. Certo. Pô, sabe o que ia ser legal também? Um jogo baseado nos Sopranos, na série Sopranos. Eu acho mó divertida. Então, bom, eu acho que é assim, funciona assim, pelo menos na minha cabeça. Eu divido isso daí, eu não... É mais fácil eu me divertir jogando do que assistindo o filme que é baseado no jogo, vai. É o que eu prefiro, pra resumir. Você, Marcos? Eu também, eu prefiro jogar. E tu, Daniel? Desculpa, Marcos. Até porque a qualidade dos filmes, né, não se compara dos jogos, muitas vezes. Se o jogo for bom, vamos jogar. É isso aí, vamos jogar, cada um pegando seu videogame aí. Pode aí falar. Se vocês quiserem comentar, vocês comentam. Tá bom, manda ver. Bom, ainda daqueles filmes que viraram jogos, X-Men Origins, Wolverine, não vi. Eu vi o filme, mas não joguei o jogo. É, eu nem vi os dois. Tu viu o filme, Daniel? Não, não vi ainda. É, Harry... não recomendo não. Eu recomendo que você assista a abertura, depois não veja mais nada, porque a abertura do filme é boa. A abertura é foda, é linda. Uh-huh. Harry Potter, a série, né? São vários jogos, vários filmes. O Harry Potter é outro que ele deve funcionar bem pra game, né? A história é quase um roteiro de videogame, dos livros e dos filmes, né? Sim. Eu joguei pro PlayStation, eu joguei o primeiro. Gostou? É, a jogabilidade não é muito boa, não, desse Harry Potter, é fraquinho o game. Mas aí entra naquilo que eu falei, né? Jogos que tem que ser apressados pra terminar junto com o lançamento do filme, né? Sim, é. Então eles fazem tudo nas coxas e... Eu quero saber quem é que ainda aguenta o Harry Potter, né? Depois de tantos anos. Ah, muita gente. Ah, é. Tem fãs, né? Os fãs ainda aguentam. Com certeza, pô. Nós não, mas os fãs ainda aguentam. Tartarugas Ninja. Esse é. A história é meio clássica, né? É outro que tem cara de game mesmo, né? E sim, aham, exatamente. Agora, que... vocês assistiram esse filme de animação das Tartarugas Ninja? Que teve em 3D? Não... Ah, é pra dormir, viu? Espero que o game seja mais agitado. Eu não assisti. É ruim, rapaz, demais. Eu até me... Eu gostava dos quadrinhos das Tartarugas Ninjas e também assistia a série animada, né? Mas essa animação de longa-metragem em 3D deles é sonífero. Nossa, sei lá. Não conheço, não vi. Assisti o desenho era legal, passava na Globo. Sim. Team Mutante. É, deve ser isso aí, Tartaruga Ninja, né? Não, agora é Team Mutante. É Teen? T-I-N? É. Teen é Teen de adolescente. Não conheço também. Mas ele é inspirado nos X-Men? Bom, eles fizeram uma lista aqui, mas não colocaram nada assim pra acrescentar. Então vamos ficar todos na dúvida. Pois é. Pode ser baseado naquele desenho que tinha do Cartoon Network, hein? Que era meio satírico. Lembra? Vocês assistiram? Que era mutantes, adolescentes e tal, que viviam todos juntos. Blá, blá, blá. Tinha Sombria. Ah, sim. Pode ser isso. Que é o X-Men Evolution, aquilo lá. Ah, é? É, aquilo é X-Men Evolution. Ah, e bom. O Xavier, né? O careca. Não era esse? Mas, não, certamente, será que tem game do X-Men Evolution? Deve ter, né? Acho que eles não iam perder a oportunidade. Eu acho sei que lá, não. Sei lá. Up nas alturas. Ah, já tem game, hein? Caramba. Tem algum filme da Pixar que não tem game? Aliás, né? É, acho que todos da Pixar tem jogos, né? E tal, enfim. Esse Up é legal pra caramba, viu? Eu gostei. Me emocionei, caramba. Muito legal. Pode assistir peito aberto. Bonito mesmo, Up. Eu não vou nem elogiar mais os filmes da Pixar, que eles acertam sempre. Dá até raiva, né? Ghost Rider. Putz, é o pior... Ó, cara, o pior filme que eu já vi, hein? Sem brincadeira. Eu vi os comentários bem ruins. Eu não vi o jogo, né? Até porque eu me baseei nos comentários. Os comentários foram bem ruins nos jogos. Mas é o mesmo esquema. O jogo saiu. Será jogo... que é pior do que o filme? Cara, porque o filme é horrível. É sacanagem. Eu achei. O filme não é tão ruim assim. Até que ele tem pior. Que é isso, né? Cara? Nicolas Cage, péssimo nesse filme, cara. Que é isso? É que eu acho que o problema principal desse filme aí, do Nicolas Cage, do Ghost Rider, é que o cara que interpreta o vilão, ele é aquele famoso ator com cara de paisagem, né? O cara é bem, bem ruim. E a ausência de um bom vilão... Tá certo que tem o Peter Fonda, né, que aparece no filme, até que quando o Peter Fonda aparece é interessante. Mas o outro vilão é bem, bem fraquinho, assim, aí isso prejudica, né, a falta de um bom antagonista, né. É o seguinte, ó, pra quem tiver curiosidade de assistir o Ghost Rider, não assista. Assista O Sol de Cada Manhã com o Nicolas Cage, tão bonito esse filme, do homem que se revolta. Manda aí. Legal pra caramba. Próximo, G.I. Joe. G.I. Joe. Também saiu o jogo. Vocês chegaram a assistir aí o G.I. Joe Resolute? Esse revival da animação do G.I. Joe? Não. Tem um filme, pô. Recente aí. Ah, o filme eu não fui assistir porque ele eu não... Esse, aquele diretor da Múmia 2... E Van Helsing, então eu tenho uma bronca tão grande desse sujeito, do tipo de cinema assim que ele faz, que eu não me animei a assistir o G.I. Joe, não. Ah, o G.I. Joe eu não assisti, mas já ouvi gente falando que é legal. É que, sei lá, acho que depende, né? Acho que é mais pela faixa etária, né? Acho que não é todo mundo que iria curtir. Porque tem um lance assim, dizem que o filme não tem nada a ver com o desenho, nada. A história foi totalmente mudada de foco e tal. Você assistiu, Daniel? Não assisti. Então, manda outro. Ó, Múmia 3. É, meu outro, Deus. Outro filme que isso virou jogo. Eu odeio esse filme. Ai, caraca, o que eu tenho pra falar? Vai tu, Marco. O que eu tenho pra falar? Tumba do Imperador Dragão, cara. É, essa mesmo. Olha, é o que eu falei, é do Stephen Sommers também, esse, o nefasto diretor do Múmia 2, do Van Helsing, do G.I. Joe, eu não sei o que eu posso dizer de um filme desse, é pra dormir também. É aquele filme que depende muito da computação gráfica, aquelas coisas totalmente fake, né? E tal, aquela ação ininterrupta que acaba dando sono no meio do filme pra frente. E o único, olha, não sei que tipo de game pode resultar de um filme desse, né? Acho que algo tão terrível quanto o filme, né? Com certeza. Não, às vezes o game é até legal, sabia? Eu acho que dessa lista toda aí, se de repente se tu pegar os games e for jogar, de repente são legais. Eu sei que o Jet Li tá prometendo, todo ano ele promete que vai se aposentar, mas ele devia ter se aposentado pra não participar do Múmia 3, com certeza. Caramba, o Jet Li é daquele filme lá, o último filme que eu assisti do Jet Li, que eu achei legal mesmo, foi aquele que é um drama. Qual é o nome, Marcos? Eu acho que é o Mestre... Mestre das Armas, né? Mestre das Armas. Que belo filme, Daniel. Recomendo. Já assistiu esse daí? Ainda não. Nossa, eu sei que tu vai gostar, Daniel. Pode assistir que você vai gostar mesmo. Muito tipo, bonito. Com o Jet Li, um que ele participa, ele é junto com o Jack Chan. Ah, eu não assisti esse aí. O Jack Chan é um rei macaco. Isso, é o personagem que inspirou também o Goku, né, da série Dragon Sim. Ball. Sim, ah, exatamente. Jack Chan já faz bastante macaquice, né? Já fica uma coisa bem a ver, né? Opa, e esse filme até que ele é interessante, não é? Não, ele é interessante, sim. Ele tem uma... Você fica pensando que a história toda tá acontecendo na verdade, num mundo paralelo, né? Quando ele volta, ele já volta... Quando o moleque volta pra sua realidade lá, ele percebeu que não passou nada do tempo, né? Isso daí é bem clichê, né? De filme, né? Isso acontece nas Crônicas de Nárnia também. A mina fica lá não sei quanto tempo até ficar uma moça e tal. E quando ela volta lá do guarda-roupa, o tempo não passou. É. Isso aí acontece bastante. É uma coisa já bem utilizada em cinema. Posso dizer uma coisa. A gente esqueceu de muita coisa que tem por aí, tá? Não falamos do filme Alone in the Dark. Nossa, porque é a maior bomba. Se a gente for falar, ó, é a maior bomba. Não assista esse filme. É horrível. Fiquei puto. Eu adoro esse game, cara. Joguei muito. Tu jogou, Daniel? Você jogou qual deles? Quatro? O primeiro, pô. Primeiro não, porque é antigo esse game. Eu joguei a versão que saiu pro PlayStation 1, cara. Muito legal, eu me diverti muito jogando esse jogo aí, fui no mó seca ver o filme. O que é mais parecido com o Resident Evil, né? Tem uma jogabilidade parecida com o Resident Evil então, também, estratégia e tal. Esse jogo, na verdade, é o 4, tem 3 antes dele. Só que os 2 saíram para computador e só um saiu para PlayStation, que é o 1. Na verdade, o estilo Resident Evil e Silent Hill só existe por causa desse jogo, né? Apesar de toda a história do pai dos jogos de suspense e terror, o 1, ele é bem complicado. Resident Evil 1? Não, o 1... Alone in the Dark. Alone in the Dark 1. Porque ele tem muito load, então você acaba perdendo a paciência de jogar antes antes mesmo do quinto load. Até porque o personagem morre fácil. Morre, viu, cara? Tantas vezes naquilo lá que... Eu joguei, eu agora, gostei. Eu não joguei o jogo e tal, mas o filme é aquele negócio que pouca grana pra produção, uns efeitos especiais assim de computação gráfica meio mal feitos. O filme é todo escuro, não pra dar um clima de terror e tudo, é pra esconder as deficiências técnicas, né? Tem o Christian Slater, assim como sempre, né, abaixo de qualquer qualificação, né? A interpretação do cara, o filme é uma bomba total, né? É uma merda. O Christian Slater também é outro que também vem errando muito, viu? Tá parecendo o Mark Wahlberg. E aí, considerações finais? A gente falou bastante de filmes que viraram jogos e jogos que viraram filmes. Então, como considerações finais, eu gostaria de indicar algum filme assim, se de repente algum diretor famoso ouvir, né? Gostaria muito que o Silent Hill 4, The Room, virasse um filme ou uma série. Baseado no quarto. Eu acho que seria muito interessante uma história baseada ali. Agora, um filme tem que sair, até inclusive há muito tempo se comenta, que é baseado em videogame, seria o Metal Gear Solid. É uma história bastante complexa, não sei se eles vão conseguir ser, pelo menos em termos de enredo, tão fiéis ao filme, ou melhor, tão fiéis aos jogos como deveriam, né? Certo. E você, Marcos? Bom, como consideração final, os filmes aí inspirados em videogame, quase todos me decepcionaram um pouco. E agora vai ter agora em 2010 vai ter o Prince of Persia, né? Com o Jake Gyllenhaal. Talvez agora, parece que vai ser uma mega produção, tudo. Vamos ver se eles acertam a mão dessa vez, né? E tal. Caramba, pensar que esse Prince of Persia, ele é baseado naquele game lá pra PC, Daniel? Ah, é um jogo antigo. É um jogo antigo. Pô, eu joguei muito isso daí no escritório quando não tava fazendo nada. Mó legal. Viu? Torço pro seu patrão não tá ouvindo. Também não tô mais lá, não tem problema. Ah, tá. Então, mas legal que vai sair o Prince of Persia, mas vai ser festival de efeitos especiais e tal, né? No mínimo, sim, né, Marcos? Ah, com certeza. Como eu disse, é uma mega produção aí. Que tá... Parece ser, aqueles filmes aí que eles apostam que vai ser um dos que vai estourar, né? No cinemão aí no ano que vem. Sei lá, né? Eles se baseiam no fato de os personagens terem uma história, terem fãs, né? Sim, sim, tem, né? Exatamente. Tem fãs de várias idades diferentes, inclusive, né? Exatamente. Você tem é aquilo que a gente falou, né? É aquilo que a gente falou. Os caras já pegam uma fórmula que já foi aprovada pelo público e fazem um filme que eles sabem... Que vai gerar alguma renda, vai haver, entendeu? Não vai ser um dinheiro totalmente perdido, né? Vocês não acham? Sim. E aí a gente trabalha novamente com aquele lance lá da originalidade, cara. Cadê o pessoal criando, meu? Cadê os filmes feitos de histórias originais, cara? Entendeu? A gente tem sentido um pouco de falta, eu tenho sentido um pouco de falta disso, cara. De pegar filmes de histórias originais mesmo. Que não sejam baseados em quadrinhos ou em games, entendeu? Sejam histórias que alguém foi lá e criou. Criou um roteiro e tal. É por isso que eu acho que eu acabei migrando um pouco para o cinema estrangeiro, de tanto ver o que Hollywood tá fazendo, cara. Sei lá, isso aí me deixa meio enfastiado, assim. Então, a minha consideração final a respeito desse tema é a seguinte. Você que curte jogar videogame e também curte cinema, você saiba que... fatalmente vai ficar com as suas expectativas frustradas quando você for assistir o filme. Mas assista a título de curiosidade, né? É cinema, né? Né, Marcos? Exatamente. A curiosidade sempre bate, né? É isso aí. E aí, terminado então? Uma coisa importante no filme, às vezes, é mais se divertir, né? De repente o filme não precisa ser bom, desde que você se divirta. É, eu acho isso legal. A gente chama isso de escapismo também. É. Aí você fala assim, o filme foi bom? Ah, não foi, mas você se divertiu. Ah, sim. Então, beleza. É verdade. Às vezes a gente tem que pegar e também desligar uma parte assim do cérebro assim, que questiona tudo e se divertir. Com certeza. Então, beleza. Muito obrigada. Obrigada por ficar aqui escutando a gente falando sobre coisas que a gente simplesmente não entende. No meu caso, eu não entendo nada de game. Muito obrigada, Marcos. Obrigado. Foi um prazer, como sempre. Muito obrigada, Daniel. Bom, a gente tá sempre à disposição aí e espero que as pessoas que ouvirem venham participar com a gente também, né? Tá ok, então. Perto pra eles. Tá certo. Um abraço. Até mais. Tchau. Obrigado. Falou, até mais. Tchau.